Mamãe, eu vivo distante da casa que você mora. Estou muito arrependido de um dia ter vindo embora. Eu quero voltar e não posso, não tenho dinheiro agora. Não vá pensar, mamãezinha, que o filho saiu da linha e esqueceu da senhora. Mamãe, eu saí de casa por um futuro melhor. Vivendo aqui tão distante, já vi que tudo é pior. Pois a malvada saudade tá machucando sem dó. Eu saí atrás dos cobres, me sinto muito mais pobre, vivendo aqui tão só. Eu aqui não faço farra, não vivo na boemia. Meu negócio é trabalhar de noite também de dia. Tô juntando um dinheirinho, fazendo economia. Eu não enjeito serviço, o meu grande compromisso é rever mamãe um dia. Quero que mamãe me veja vestido assim nesse trapo. Vou comprar um terninho novo, nem que seja o mais barato. Vou comprar camisa e meia e um parzinho de sapato. Se eu não puder ir agora, eu vou mandar pra senhora, nem que seja o mesmo.